Posso começar? Sim. Oh, ok, bem, esta é uma palestra improvisada. Volta para trás. Em princípio, esta palestra é sobre a questão de alterações climáticas e a pesquisa que estamos a realizar acerca deste assunto atualmente. Mas, bem, antes de facto entrar nesta questão de alterações climáticas, vou falar variabilidade do clima e, sobretudo, variabilidade de chuvas, da pluviosidade. Muita gente confunde a questão das alterações climáticas com a questão de variabilidade. A variabilidade é as variações do tempo de um ano para outro. E quando falamos de variabilidade de pluviosidade, falamos do facto que a chuva este ano vai ser diferente da chuva do ano passado, que era diferente da chuva do ano antepassado. Há sempre uma diferença entre um ano e outro, na temperatura, nas chuvas, etc. Então, esta é a variabilidade. As alterações climáticas são um fenómeno um pouco diferente. Quando falamos de alterações climáticas, estamos a falar de alterações que... das alterações que acontecem e que talvez vão acontecer no longo prazo, quer dizer, daqui 20 anos, 50 anos, 100 anos, o que talvez já aconteceram nos últimos 20 anos ou 50 anos. Então, antes de ligar isso mais outra vez, vou aproveitar a oportunidade de usar o... mostrar este mapa que não consegui meter no PowerPoint. Este é o mapa de Angola e estes números aqui são um parâmetro, um indicador que chama-se o coeficiente de variabilidade de pluviosidade anual. Bem, não é necessário perceber exatamente o que é este indicador, só é necessário saber que quando este número é alto, ou nos lugares onde este número é alto, a diferença entre a chuva deste ano e a chuva do ano passado, etc., é alto. E podes ver que o número aqui mais alto é aqui, 1,52, que é este tombo. E isso mostra que naquele sítio é muito difícil saber o que vai ser a chuva num dado ano. E mais tarde vamos ver alguns destes dos dados destes sítios. E o número menor é aqui nos Lundas, 0,12, e quando tem esse valor baixo, isso quer dizer que a chuva deste ano é semelhante à chuva do ano passado e do ano antepassado. Podes ver que em Angola, ao norte, no Uiji, nos Lundas, têm valores muito baixos. De facto, esses são valores que são semelhantes aos valores na Europa. O que quer dizer que a chuva do humano é semelhante ao sul do ano passado, etc. Aqui no centro do Angola, os números são em volta de 0,20 em toda esta área aqui. É um pouco mais variável do que aqui no norte. Mas quando chega aqui no litoral, os números são muito mais altos. E sobretudo quando passa para o litoral sul, este é Bibala, Namib, Tombwe, Benguela, Libito, Porto Ambim, Luanda. Portanto, ao longo da orla marítima de Angola, há muita diferença na chuva de um ano para outro. Posso retirar? Ok, podemos ver. Ok, Dundu, nas Lundas. Estas colunas são a quantidade de chuva num certo ano. E, de facto, aqui temos 20 anos entre 1931 e 1958. E num ano, em 1952, o máximo era um pouco menos que 2.000 milímetros. E o ano com o valor mínimo era, não sei, lá 1941, lá para 1250 milímetros. Ok, a seguir. Agora, no norte, no litoral, a Cabinda, podes ver que a diferença de um ano para outro é maior. Aquele primeiro ano, que neste caso é 1958, tinha 300 e tal milímetros. Enquanto no ano a seguir, 1959, tinha 1.200 milímetros. Quer dizer, mais que 3 vezes a chuva caiu naquele ano. E em 61 tinha quase 1.300 milímetros. Esta é uma variabilidade maior do que no interior, no Dundu. A seguir. Agora, mais ao sul, no litoral, no Lobito, a diferença de um ano para outro é maior. E temos alguns anos que têm mais que 500 ou mais que 600 milímetros. E tem alguns anos, por exemplo, 48, que talvez tem 10 milímetros de chuva. E aqueles anos 41, 43, que tinha 50 90 milímetros. A seguir. E a cidade de Namib, no litoral ao sul. Bem, ali a chuva é muito menor, mas a variabilidade de um ano para outro é muito maior. E temos este ano ali no meio, 47, que tem 200 milímetros de chuva. Quanto a certos anos, como 41 e 48, que não tinha nenhuma chuva, zero, durante todo o ano. Okay, a seguir. Yeah, 41 e 48 tinha nenhuma chuva, e 47 tinha 200 milímetros, que no contexto do Namib é muito chuva. E podes ver que este ano com 200 milímetros, 47, a seguir tem outro que tem nenhuma chuva, 48. Então, por que tem esta variabilidade de chuva no, na beira-mar da Angola? Bem, as chuvas em Angola geralmente são chuvas fortes, isoladas. Quer dizer que é uma chuva que cai durante alguns minutos, ou uma hora, duas horas, mas depois para. E pode ser que está a chover aqui, mas lá, 10 quilômetros mais longe, não está a chover. Este, não, este tipo de chuva está associada à convecção, quer dizer, é o movimento do ar, o ar úmido, e começa a subir rapidamente, e isso cria uma nuvem, e geralmente isso acontece na época quente. Isso é muito diferente das chuvas que acontecem em algumas partes do mundo, que são chuva miúda, muito leve, mas que continua durante horas e horas. Isso não acontece na Angola. Geralmente tem estas chuvas fortes e isoladas. Mas ao longo da costa de Angola tem uma área de ar frio que está associada à corrente fria de Benguela. E este ar frio impede a convecção e impede o movimento rápido do ar para cima, que cria as nuvens de chuva. Portanto, quando tem este ar frio no mar perto de Angola, este tem um efeito de impedir a criação de nuvens de convecção que estão a razão que tem estas chuvas fortes. Mas de vez em quando tem condições, mesmo ao longo do mar, tem as condições que são propícios para a convecção e que cria estas chuvas torrenciais. Pode voltar para trás? E mais outra vez? Esta chuva em 47, por exemplo, 200 milímetros, talvez caiu num dia só, ou em dois ou três dias. Não é tudo ao longo daquele ano que tinha chuva. Talvez era só um período curto durante aquele ano que tinha estas chuvas torrenciais. Okay, pode continuar? Bom, uma questão aqui, né? Será possível que durante aquele período, vamos ver para 47, 48, 49, que a estação de chuvas, o problema é que os dados são projetados na base do dia 1 de janeiro até o fim de dezembro. Se as chuvas, isso, nós sabemos que muitas vezes as chuvas chegaram em janeiro, fevereiro, hein? Se mesmo a estação de chuva de 48 aconteceu umas semanas mais cedo e caiu no período do ano 47, mas de facto a estação de chuva parece que não foi tão diferente do que isso avançou em termos dos dias, hein? Eu acho que preciso olhar para os dados diários, hein, mas, para saber isso. Yeah. Mas de facto, ao longo da orla marítima de Angola, a maior parte das chuvas são em março e abril. Okay. E em Namíbia e em Benguela são em março, em Luanda são em abril. E não é uma questão de... Não. Bem, esta é outra questão, o facto que talvez deveria ter feito isso de julho para junho, para ser mais correto. Mas, de facto, eu acho que é porque a variabilidade, mesmo no mês de março, é alto também. E às vezes em março não tem nenhuma chuva, em vezes em março tem estas chuvas torrenciais. Podemos continuar? É, ok. Bem. A corrente fria da Benguela. Esta é a África, aqui, esta parte em branco, e este é o Oceano Atlântico, e este é o Brasil. E este mapa tenta de mostrar que, de facto, os correntes marítimos do Atlântico passam numa espiral, assim, um ciclo, assim. Embora que algum desta água, de facto, foge para a Caribe aqui. Mas aqui, ao longo da costa da África, de África do Sul, Namíbia e Angola, de facto, tem um corrente de água fria que vem do sul, do Antártico, e que vai ao norte. E aos poucos, esta corrente fica mais quente, mas que vai ao norte. E depois, quando chega aqui, já está aquecido e depois regressa aqui na costa do Brasil. E esta parte aqui chama-se corrente fria de Benguela. E a implicação deste é que as temperaturas aqui são menor do que no mesmo sítio no outro lado da África, onde de facto tem outra corrente quente que está a descer no outro lado. E o ar que está em cima do mar, onde tem esta corrente, também está fria. E esta ar fria funciona como tipo de tampão que impede o desenvolvimento dos nuvens. Mas de vez em quando, em certos anos, de facto, esta corrente é menos forte e tem mais água quente que vem do norte e aqui. E naqueles anos, às vezes, tem as condições para permitir o desenvolvimento dos nuvens que trazem a chuva. E esta é uma das razões principais que, ao longo da costa da Angola, tem esta diferença de um ano ao outro. Depende da temperatura do mar. Pode continuar? Bem, se não chover durante vários anos, e depois tem um ano que tem muita chuva, o que são as implicações disso? Yeah, é uma pergunta. Se não tem chuva durante muito tempo, por exemplo, lá no Namíbia, o que são as implicações disso? Seca, yeah. Mas se está seca, não tem... Como? Clima. Não a produção de quê? De plantas. Ah, de plantas, ok. A temperatura também eleva mais. Quanto menos chove, a terra também aquece. Yeah, a terra aquece, sim. Agora, se não tem plantas na terra... Morto de gado. Como? Morto de gado. Morto de gado, sim, mas... Como? Já pode ser que, de facto, é um ciclo. Se tem menos vegetação, tem menos chuva, depois tem menos vegetação. Yeah, bem, há menos proteção da terra. O facto que tem uma variabilidade de um ano para o outro de chuva, de facto, uma das implicações disso é que tem inundações. E é não só porque de repente tem muita chuva num ano, mas quando não tem plantas, não tem nada para impedir que aquela água escorra para os rios. E nas zonas áridas, se tiver uma chuva torrencial de vez em quando, de repente os rios enchem e a água passa nos rios com muita força. Talvez vocês ouviram esta história famosa, mas talvez é um mito, mas alguns soldados franceses ficaram uma noite numa área no deserto do Saara e meteram as tendas, etc. E muito longe choveu e onde ele tinha posto as tendas, de facto era um rio. Só que só passa água ali uma vez em 10 anos e todas as tendas foram levadas para as águas. E não podia acreditar que de facto esta área era um rio. Por isso que temos aqui muitos rios que se chama Rio Seco, porque talvez 360 dias por ano são secos, mas 5 anos por ano estão cheios de água. Portanto, ao longo da zona costeira da Angola, tem este tipo de inundações, porque não há muita vegetação, não há muitas plantas e tem estas chuvas torrenciais de vez em quando. E também pessoas estão a utilizar esta terra, estes sítios onde de vez em quando passa água. Outra implicação é a erosão, que é a força da água que começa a escavar a terra e levar a terra. E isso tem várias formas. Todos têm a tendência de criar ravinas, de levar as construções, as estradas ou as casas que foram construídas em zonas de risco. E temos que notar que esta variabilidade das chuvas acontece atualmente nas zonas onde temos cidades que estão a crescer ao longo da zona costeira de Angola. E a tendência é que a construção de casas, de estradas, dos caminhos de ferro, etc., está a acontecer em zonas de risco. Porque, bem, em cidades como Luanda, há falta de sítios para construir. Podes notar em Cabinda que nos últimos 5 anos a construção de casas subiu rapidamente as colinas que estão perto da cidade, e estas são zonas de risco de erosão, porque talvez caia uma chuva forte uma vez por ano, mas de facto esta chuva tem a força para cavar ravinas, destruir casas, criar danos nas estradas. Portanto, as cidades cresceram até atingir estas zonas de risco de inundação e erosão. Ok. Afinal, vamos chegar à questão de alterações climáticas. Como eu disse no início, a alteração climática, as alterações climáticas são diferentes da questão de variabilidade. Variabilidade é de um ano para o outro, mas as alterações climáticas são as alterações de longo prazo, de décadas, e atualmente temos mais ou menos certeza que, em geral, as temperaturas em quase todo o mundo estão a subir, e isso é devido a modificações do atmosfero devido à industrialização que iniciou há 200 anos e em várias partes do mundo as temperaturas estão a subir por um grau ou 2 graus centígrados ao longo de 50 ou 100 anos. Mas pode parecer que isso não é muito, mas estas alterações de temperaturas também têm efeitos, por exemplo, modificam a circulação atmosférica, e isso modifica as chuvas, os correntes marítimos. Os cientistas, de facto, estão a investigar estas questões só durante os últimos 20 anos e, sobretudo, nos últimos 10 anos. E, no caso do Angola, ainda sabemos muito pouco o que são as implicações das alterações climáticas. Nota-se na África do Sul e alguns dos países perto da África do Sul que o clima torna-se mais seco. Mas a África do Sul tem uma rede de estações meteorológicas que recolheram dados durante muitos anos e eles são capazes de fazer as previsões para e estudos e as previsões para prever o que são as alterações climáticas que podem acontecer naquela zona. Angola não tem uma rede de estações meteorológicas como a maior parte dos países. Durante o período entre 1940 e 1975 tinha mais ou menos uma rede de estações meteorológicas, mas antes de 1940 a rede era muito fraca e depois de 75 esta rede quase desapareceu. Portanto, ainda não sabemos exatamente o que são as alterações climáticas para Angola. Mas uma das questões que essa questão de alterações climáticas levanta para Angola é: será que esta variabilidade que nota-se em Angola vai ser ainda mais importante no futuro? E o facto que há muita diferença de um ano para o outro faz com que é difícil saber se um ano de seca, por exemplo, implica que, em geral, o clima está a ficar mais seco, ou é só que este é um parte do ciclo de variabilidade e que, de facto, é uma seca normal. E notei muitas vezes nos jornais aqui que há este debate. E algumas pessoas dizem que quando houve, ou seja, há 2 anos atrás, houve uma seca em várias partes do Angola, e algumas pessoas estavam a dizer: ah, Olha, isso quer dizer que estamos a sofrer das alterações climáticas. E outros estavam a dizer, não, não, esta é só a variabilidade que já notamos durante 50 anos e isso não implica que no longo tempo estas zonas vai ficar mais secas. E, no outro lado, o facto que de vez em quando, por exemplo, em 2007, houve uma chuva torrencial em Luanda que criou muitos danos. Será que esse quer dizer que há alterações climáticas? Será que já temos as chuvas mais fortes? Ou é só um parte do ciclo normal de variabilidade? De facto, não sabemos. É só se estudarmos melhor e temos mais dados que vamos ver se, de facto, há implicações das alterações climáticas para Angola. A seguir? Ok, para terminar, o atual projeto que iniciamos nos fins do ano passado, e já fizemos mais ou menos 6 meses, muito rapidamente, o que estamos a fazer neste projeto, o sector de pesquisas aqui no DW, bem, uma componente é, de facto, é estudar a pluviosidade em Angola e, sobretudo, na zona marítima, e a variabilidade das chuvas. E é necessário fazer isso porque, como eu disse, a rede de estações meteorológicas é fraca. Só tinha durante 30 e tal anos uma rede normal das estações climáticas. Muitos dos estudos que foram feitos sobre o clima de Angola foram feitos nos anos 50, utilizando só 10 anos de dados. Portanto, ainda há muito a estudar sobre esta questão. E só recolher e fazer algumas estatísticas sobre a pluviosidade aqui em Angola. Este mapa aqui de variabilidade, só vi um mapa de Angola dos anos 50 que tinha este tipo de dados. E eu acho que, de facto, algumas pessoas estavam a estudar isso há 30, 40 anos atrás, mas ninguém desde aquela altura estudou. Mas a variabilidade de chuvas aqui é um fator importante. Bem, talvez este estudo de pluviosidade de Angola vai contribuir ao estudo das alterações climáticas aqui em Angola. Talvez vamos conseguir dar um pequeno contributo à questão de alterações climáticas. Nós não somos cientistas das alterações climáticas, mas talvez vamos conseguir recolher alguns dados que são úteis para estes cientistas e que eles vão ajudar-nos a fazer alguma coisa. Bem, além disso, estamos a estudar os impactos tipo as inundações e erosão, sobretudo nas zonas urbanas ao longo da costa, ao longo do Oceano Atlântico. E estamos a usar as imagens de satélite, estamos a recolher as cortes de imprensa para localizar onde estão as zonas de risco de inundação e erosão e também estudar a maneira que as áreas de construção, crescimento da cidade e então este crescimento da cidade está a entrar nas zonas de risco e onde estão as zonas de risco de inundações e erosão. E esperamos que, em parceria com as administrações municipais, os governos provinciais, será possível dar-lhes informação que eles podem planificar melhor as cidades para reduzir o impacto das inundações e erosão, evitar as zonas de risco, implementar projetos que reduzam estes impactos. E a última parte é estudar os impactos que isso tem na vida das pessoas. E quem são as pessoas que sofrem destes impactos? Quais são os grupos sociais que de facto sofrem das inundações? Porque quantos danos isso cria? Como é que eles tentem de reduzir estes impactos? Este, muito rapidamente, são as áreas deste projeto. Por enquanto, recolhemos vários dados sobre as chuvas de Angola, que estamos a analisar atualmente. Começamos a recolher as informações sobre o crescimento das cidades e as áreas de risco. Vamos fazer pesquisa no terreno. Vamos começar com um estudo com questionário em Luanda, Cabinda e Benguela e Lobito. Mas bem, este projeto vai continuar durante 3 anos e depois do análise destes questionários vai haver outros tipos de estudos no terreno para olhar a esta questão dos impactos e também perceber um pouco melhor sobre as chuvas e as inundações, onde e quando não temos dados fiáveis sobre estes fenómenos. Bem, vou terminar ali. Há muito mais outra coisa neste projeto, mas não vou entrar em pormenores. Acho que é o fim. Entre o Ministério do Ambiente e o Instituto de Meteorologia de Angola? Se sim, não, porque me parece que também é uma temática que interessa em termos de políticas públicas, porque a Angola nos últimos tempos ratificou alguns tratados internacionais que são temáticas que desinteressam. Então, não sei até que ponto há esse envolvimento, já que o projeto são de 3 anos, embora que nossos políticos dizem, entre aspas, que a questão do ambiente foi quase uma imposição ocidental. Queria saber qual é a opinião do Paulo Robson, qual é o envolvimento que temos em termos institucionais. Um componente do projeto é, de facto, é criar os laços com os ministérios, e sobretudo com o Ministério do Ambiente. Temos uma boa relação com certas direções no Ministério do Ambiente. O Ministério é um Ministério novo, não tem muitos quadros, mas de facto as pessoas que estão lá têm muito interesse e eles já conhecem este projeto e estão muito interessados. A questão de INAMET, até agora era difícil criar laços com o INAMET e não sei porquê. De facto, eu acho que uma das razões que não estão muito abertos ainda é que, de facto, toda esta questão de dados meteorológicos, há tanta falta de dados que eu acho que eles têm um receio de dizer abertamente que, de facto, não têm muita informação. Portanto, a nossa estratégia é, ao longo deste projeto, é tentar criar estes laços com a INAMET. E bem, eu acho que talvez nós aqui temos uma das melhores bases de dados de pluviosidade, dos dados de chuva de cada mês em Angola, talvez, mas não sei exatamente o que tem na meta, mas bem, eu acho que ao longo desse projeto, se ganharmos a confiança deles e mostrarmos que de facto não estamos a tentar roubar os dados dele, talvez vai ser possível criar laços com ele. Outra estrutura é o Instituto de Recursos Hídricos, que de facto, bem, entre 1960 e 75, mais ou menos, existiam uma rede de estações hidrológicas em Angola. E o Instituto de Recursos Hídricos conseguiu criar uma base de dados que tem estes dados daqueles 15 anos. E eles começaram a criar de novo as estações hidrológicas para fazer estas medições. Mas, bem, outros países de região têm estes dados durante um período de 50 anos, não só 15 anos. Mas, bem, eles, o Instituto de Recursos Hídricos, está interessado que trabalhamos com ele, talvez com os dados meteorológicos e os dados hidrológicos, será possível mostrar qual é a ligação entre, por exemplo, as inundações e as chuvas, talvez. Portanto, este é o lado institucional. No fim do projeto, a ideia é que temos várias bases de dados que podemos entregar às instituições locais. E talvez no fim do projeto será possível fazer alguma formação de pessoas com os dados que conseguimos recolher. E, bem, um dos objetivos é criar informação num formato acessível às várias pessoas que podem usar esse tipo de informação. A segunda pergunta é aqui. Não, em relação às inundações, a província do Monano é abordada aqui nessa? Não, não é. Não. Não. Não. Por enquanto há outros projetos que estão a estudar a questão da província do Cunen, então evitamos incluir neste projeto. E, bem, o foco é a zona costeira de Angola, e Cunen não é a zona costeira. As razões para as inundações de Cunene acho que são diferentes do que nas cidades ao lado do Oceano Atlântico. Mas, bem, por enquanto deixamos isso. Existe esta comissão especial e tudo isso. Né? Slide para consequências da pluviosidade e variabilidade das chuvas. E quando o Paulo Robson passou, fez-me lembrar as consequências que tivemos no final de 2006 e começo de 2007. Mas ao mesmo tempo também recordei que nós nesse período fizemos um estudo sobre o impacto ambiental, senhor Alan. Fizemos um estudo, acho que foi a pedido da Delegação da Saúde de Luanda. Foi um estudo rápido, mas que eu acho que aquele estudo pode hoje ser utilizado como um exemplo das consequências desta temática, não é? Tanto da variabilidade das chuvas, pode ser muito bem usado. Tanto a situação em Luanda em termos de danos ambientais naquele ano foi crítica, e o estudo tem imagens, em fotografias satélites, fotografias que foi feita assim em plano direto, que espelha bem esta situação. E também verifiquei que há uma linha que procura estudar exatamente isso, a questão dos impactos ambientais, que vai ter seguimento a nível das províncias que estão selecionadas. Eu acho que a partir daquele estudo também podem sair algumas pistas que podem orientar um pouco o direcionamento do alcance desse resultado relacionado com os impactos ambientais. Não sei se o senhor Paulo Robson teve a oportunidade de entrar em contato com este material. Sim, sim. Eu vi este material e é exatamente este tipo de coisa que queremos expandir. Por exemplo, em Benguela, durante os últimos 10 anos, houve vários alturas que sofreram de inundações, e queremos recolher retrospectivamente este tipo de informação sobre estes acontecimentos. E é notável que se não fizer um estudo específico sobre estes eventos, a informação fica muito dispersa, e começamos a ver os artigos na imprensa sobre estes eventos, mas, bem, às vezes nem diz qual é o dia que aconteceu isso, e diz que caíram 50 casas, mas não diz onde estão estas casas, e não diz se foi de facto mesmo no rio ou foi em outro sítio. Então, embora que estes eventos aconteceram há 5 anos, há 10 anos, sentimos necessidade de tentar recolher e procurar esta informação. Por exemplo, falar com pessoas e perguntar se lembram daquele tempo e exatamente o que aconteceu naquela inundação. Porque se não temos esta informação, é difícil avaliar exatamente o que são os riscos, onde são as zonas de risco, de onde que vem a inundação, onde que passa, de facto quais são as áreas que foram atingidas. A Ana já fez um pequeno estudo em Cacoaco sobre o acontecimento de janeiro de 2007, e isso mostra claramente que se não fazer esse tipo de, se não vai lá de facto conversar com pessoas que estavam lá naquele tempo, os factos sobre o que aconteceu vão se perder. E às vezes em lugar disso fica informação falsa, que o vaga ou errada, que de onde veio a água, quem era a zona de risco, etc. É só ir lá estudar estes acontecimentos, como foi feito em 2007, que vai perceber bem quais são os impactos. E, bem, o objetivo, eventualmente, é trabalhar com os municípios e governos provinciais para fazer mapas que mostram estas são as zonas de risco e estas são as zonas onde tem que evitar que há construção. Ou esta é a zona que, se construir uma estrada, tem que tomar medidas especiais. E talvez só vai acontecer um ano em 10, que há muita chuva, mas de facto o plano para esta estrada, o caminho de ferro, okay, tem que ter um sistema de drenagem e diques para evitar estes riscos. Então, há de certa medida, este estudo de 2007 é um modelo para os vários estudos de caso que vai se fazer nas outras cidades. Mas acho que também ainda existe muita necessidade de procurar mais informações sobre aquele evento em 2007. Parece que, não sei qual é a programação para as próximas semanas, mas parece que queremos pedir à Ana de fazer uma outra apresentação aqui sobre os constatações em que informação que ela recolheu no terreno para suplementar este trabalho. Qual é o tipo de sapato que não, exatamente, qual é o tipo de sapato que gostaria que nós dessemos, mesmo não estando ligados diretamente nesse projeto, os colegas, que estão numa fase de recolha de informação? Bem, as informações que vocês recolhem de imprensa é importante. Estes artigos na imprensa sobre tem seca ali ou tem inundações ali, tudo isso, este é muito útil. Como eu disse, não temos em Angola uma boa base de dados meteorológica. E mesmo agora não tem estações meteorológicas em todas as províncias e às vezes tem uma ou duas em certas províncias. Mas o facto que está a chover na cidade de Luena não quer dizer que no outro parte da província de Mexico também está a chover. Pode ser que há parte do Mexico que sofre de seca, enquanto está a cair muito chuva na cidade de Luena. Portanto, todas estas informações que aparecem nos jornais, seca, chuva, etc., embora que estas informações não são muito, não são muito profundas, tudo isso é útil para tentar ter mais informação. E quando tem informações sobre, por exemplo, a localização de certos fenômenos, embora que não é uma informação profunda, pelo menos esta é uma indicação que, bem, podemos procurar mais informação sobre este sítio, que às vezes falam de erosão neste sítio, ok, vamos ver o que acontece ali. André, o que pensa? Como que as pessoas podem contribuir a este projeto? Há muitas formas, mas uma das formas que a gente pode contribuir na sociedade, por exemplo, há acontecimentos pontuais neste momento, durante, por exemplo, durante os últimos 2 meses, já aconteceram por duas vezes ou mais ocasiões em que de uma só vez choveu durante, em algum sítio choveu durante uma, duas horas e outro sítio não choveu nada e de repente a gente da baixa, que vive na baixa de um certo rio seco, foi surpreso com uma corrente tal de chuva. Então, é difícil da forma que estamos organizados neste momento captar esse tipo de informação com, por exemplo, imagens e ainda que forem mesmo perguntas pontuais nas pessoas que vivem nessas localidades. Então, se uma coisa, um estado, um acontecimento desse género surgir, cada um de nós pode servir de um pesquisador neste contexto. Buscar informação pontual na altura será muito útil para o projeto. Não só inundações, não só casos de chuva, mas qualquer outra coisa que seja ligada ao projeto. Isso tem também a ver com muita coisa de assentamentos em zonas de risco. Pode surgir uma ravina de repente num local quem estiver no local na altura, recolher qualquer tipo de informação naquela altura será muito útil para o projeto. Nessa linha que o André estava a dizer, eu acho que, bom, provavelmente isso já está a ser feito, mas acho interessante, do ponto de vista de recolha de informação, tenha atenção à possibilidade de ter mesmo depoimentos de pessoas, que depois, durante a fase de partilha, pode estar disponível também. Por exemplo, situações como a que aconteceu em Cacoaco naquela altura, em que um condomínio desapareceu, não é? Eu acho que pessoas que viveram aquilo, que estavam lá, tanto ter depoimento dessas pessoas, tem um outro impacto, né? Uhum. Uma coisa é ter tipo uma entrevista e tudo mais, para depois compilar e meter isso num formato físico. Outra coisa é um depoimento oral, né? Que eu acho que tem um outro impacto, né? Uhum. Então eu acho que deviam, não sei se já estão a fazer isso, mas terem atenção também a esse aspecto. Acho que vamos ter situações aí bastante comovente e vão sensibilizar as pessoas que têm decisão, que têm responsabilidades para prestar mais atenção nessa questão e fomentar mais também o debate. Yeah. Por outro também, quem tiver um contato qualquer com qualquer um das entidades, dessas instituições em que se referiu, em que se referiu o senhor Rodson, também dá para, de uma forma gentil, menos, de uma forma diplomática, digo, por falta de uma palavra melhor, falar um bocadinho sobre isso e depois partilhar. Assim a gente vai alargar as oportunidades de criar mais laços com as entidades, principalmente públicas, ligadas a esta temática. Uma outra área, uma oportunidade que temos com os estudos é de engajar melhor algumas instituições académicas, algumas faculdades, algumas universidades, com estudantes do ambiente ou geografia ou até urbanismo, que pode trabalhar conosco ou nós podemos apoiar para fazer as suas monografias, os seus estudos no último ano da universidade. Eu acho que isto é uma área que as universidades têm de começar a intervir. Hein? Eu acho que há um certo interesse, mas nós podemos estimular isto através dos estágios com estudantes universitários e mesmo relações com as diferentes faculdades. Né? Eu sei que a Universidade do Turismo tem um departamento de ambiente. Eu lembro-me que há 2 ou 3 anos atrás eles estiveram aqui, estavam até à procura de parceria conosco para trabalhar nessas questões de ambiente. Já não sei em que temáticas é que eles trabalham concretamente, mas sei que é um departamento que trabalha em questões de investigação. Eu tenho o contacto ainda do senhor, né? Se posso passar para o senhor, onde é o pessoal que está trabalhando nessa pesquisa. Não sei agora o que é que eles têm feito. Well, temos a intenção de fazer um lançamento do projeto formal durante as próximas 1 ou 2 semanas. E queremos convidar algumas destas entidades para assistir ao lançamento formal. Será feito ali na sala de conferências do Ministério do Ambiente. Está a fazer a formação nessa faculdade, está a fazer gestão de território, e eu acho que ele pode também ser envolvido, tanto ele tem partilhado algumas informações, matérias sobre essas questões. Eu acho que o Samunga pode servir de ponto para articular junto da universidade o interesse de envolver os colegas. Né? Ok. More comments? More comentários sobre o Paulo Robson? Posso fechar? Obrigado. Obrigado.